Começa agora na 95,3 FM, Rádio Fiscar ao vivo. Ciência, educação, tecnologia, cidadania e cultura. 13h30, eu sou o Daniel Monteiro e começa agora o primeiro de uma série de debates que vão acontecer até sexta-feira, sempre às 13h30 da tarde, com temas ligados aos direitos humanos, uma parceria da Rádio Fiscar 95,3 FM e do grupo Argumenta E. Por meio de sorteio previamente realizado, os debatedores vão se enfrentar hoje apresentando pontos de vistas contrários relativos ao tema "A Universidade Pública Brasileira deveria cobrar mensalidade dos seus alunos?". O sorteado para argumentar a favor da cobrança, Luiz Ernesto Salazar, docente do Departamento de Estatística da UFSCar. Já a sorteada para defender o ponto de vista contrário à cobrança, Leia Veras, coordenadora-geral do Argumenta E. Lembrando que as posições defendidas pelos debatedores não são necessariamente suas opiniões pessoais quanto ao tema discutido, foram sorteadas de maneira aleatória. Pelas regras do debate, cada um dos debatedores terão 3 minutos para considerações iniciais, 2 minutos para réplica e mais 2 minutos para tréplica e conclusão de seus argumentos. Pela ordem do sorteio, que estabeleceu os pontos de vista defendidos, a primeira a falar é Leia Veras e seu tempo de 3 minutos, Leia, começa agora. Muito obrigado, Daniel. Então, aqui, deixando claro qual é o ponto de vista que eu vou defender nesse debate, eu defendo que não, que as universidades públicas não deveriam cobrar mensalidade dos seus alunos. E eu começo aqui defendendo esse tema, exatamente falando sobre a nossa Constituição. Nossa Constituição, ela estabelece que é princípio prover saúde e educação e diversos outros direitos para todos os brasileiros. A partir do momento em que você pensa em cobrança dessas universidades públicas, cobrança de mensalidade, você passa a dificultar esse acesso à educação, que já é tão difícil em outros níveis educacionais, apesar de todo o dinheiro do governo já investido nos níveis básicos e nos níveis superiores. Se você passa a não ter universidades públicas que sejam gratuitas, você impede que isso seja um direito de todos. E, inclusive, você, considerando aqui que a gestão ela é justa, então a gente vai considerar nesse debate que a gestão pública ela é justa, por mais que você tenha uma universidade pública que passe a cobrar mensalidades, garantindo talvez alguma bolsa, alguma coisa, não tem como garantir que essas bolsas vão ser suficientes para os alunos que venham a ingressar. Então, quando você tem uma universidade que é pública, que não cobra, você garante que, de forma justa, de forma equilibrada, todo mundo que tenha a vontade e que tenha tido uma preparação para entrar na universidade, consiga entrar nessa universidade de forma justa e de forma que todos tenham um acesso ao ensino gratuito superior. E a gente sabe o quanto o ensino gratuito superior, o quanto o ensino superior faz uma diferença na qualidade do emprego que a pessoa consegue depois. Se ela simplesmente não tiver a garantia de acesso a esse ensino de forma gratuita, o que pode acontecer é que nós teremos um mar de pessoas que irão parar no ensino médio, e ao parar no ensino médio, elas não terão tantas oportunidades de emprego quanto aquelas pessoas que conseguiram chegar ao ensino superior, e as que chegam ao ensino superior vão ser simplesmente aquelas que já tinham condições antes mesmo de chegar ao ensino superior. Então, as pessoas que não tiveram condições, que não tenham condições de pagar esse ensino superior, elas estarão duplamente prejudicadas, porque elas não terão esse acesso ao ensino superior e elas já vêm de uma situação em que elas não teriam condições de mudar o ciclo de vida delas, os ciclos de vida delas. Sendo assim, eu venho aqui defender que a escola pública deve sempre continuar não cobrando mensalidade dos seus alunos. Muito bem, esse foi o argumento favorável de Leia Veras. Agora, Luiz Ernesto Salazar, você tem 3 minutos para suas considerações iniciais. Na verdade, o que eu penso justamente é na questão da equalização social, né, e do melhor uso do recurso público, né, principalmente pelas pessoas mais pobres, né, que na verdade hoje tem uma distorção muito grande no ensino público, principalmente universitário, né, que é a entrada de alunos que têm uma renda bastante elevada, principalmente em cursos como engenharia, medicina e outros cursos que são de difícil entrada, né? Então, na verdade, o que acontece é que essas pessoas poderiam tranquilamente pagar algum valor, e inclusive ampliando a flexibilidade que a universidade tem para lidar com os recursos, podendo alocar com mais verbas para moradia estudantil, para aquelas pessoas que não podem pagar de fato, né? E isso seria bom, inclusive, para as pessoas que não podem pagar, né? Mais importante do que isso, né? E hoje o que a gente tem que ressaltar é o enorme peso que tem sobre o Estado o gasto com a universidade pública, né? Então, em 2014, por exemplo, você via que 9,4% dos recursos da receita líquida do governo ia para a educação, que é um valor imenso, né? E o que eu vejo é que a Constituição garante a educação de qualidade, a garantia educacional. No entanto, o mais importante é dizer que a garantia seria para o ensino básico, né? Então, a universidade não estaria dentro dessa categoria de acesso, né? Enfim, a questão toda é que nós precisamos focar mais na educação básica, né? E olhar que a educação básica está muito ruim no país, né? Então, nós precisamos, para melhorar até a qualidade do ensino superior, precisamos melhorar a formação dos nossos alunos, né? Que estão ingressando na universidade. E para isso precisa de dinheiro. E de onde vai vir esse dinheiro? Hoje o governo está com um problema orçamentário muito grave, né? E o dinheiro é de um lugar só e está sendo gasto muito nas universidades em prol de pessoas que poderiam estar contribuindo com o sistema e não estão, né? Pessoas que têm recurso abundante, né? Isso é uma distorção enorme, né? E eu acho que é nesse sentido que é importante a gente pensar que poderíamos iniciar uma cobrança, né, no sistema para desinchar o Estado, né, para flexibilizar a entrada de recursos no ensino, na universidade. E isso com certeza não vai, com certeza vai aumentar a qualidade de ensino, vai melhorar a gestão dos recursos, enfim, eu acredito nisso. Muito bem, agora 2 minutos para a réplica da Lea Veras, começando a partir de agora. Bem, o meu colega Ernesto, ele defende aqui que a universidade deveria cobrar, mesmo que de forma diferenciada entre alunos, e que isso seria uma forma de você garantir a redemocratização desse dinheiro. O que eu venho aqui argumentar como contrário a isso, contra-argumentar, é que o que vai acabar acontecendo, se essa cobrança ocorresse, era de pessoas que têm condições de pagar, serem as pessoas que realmente vão ingressar na universidade, e as que não têm condição vão ficar acuadas em ao menos tentar entrar na universidade. Porque a partir do momento que a universidade é cara, porque vai acabar ficando caro para essas pessoas, elas vão ficar acuadas até de tentar entrar na universidade. Além disso, se a gente pensar no modelo que acontece nos Estados Unidos, que é esse modelo em que você tem todas as universidades sendo pagas, mesmo as públicas, você vai acabar que, naturalmente, aquelas pessoas que estão em uma situação intermediária, ou seja, elas não entram no sistema de cotas, não entram no sistema de pagar uma mensalidade muito baixa, acabam tendo que pagar alguma mensalidade que já é alta para ela, mas não é uma mensalidade que ela consegue abater, essa pessoa acaba pegando uma dívida, acaba contraindo um empréstimo. Empréstimos a juros altíssimos, e lá nos Estados Unidos acaba que simplesmente a dívida dos universitários que acabaram de se formar estava em 2007 em cerca de $1.2 trilhões. É uma dívida altíssima que eles acabam tendo que pagar por anos e anos, às vezes morrem com essa dívida porque não tem como pagar, dependendo da profissão, e que isso se refletiria no Brasil também, se isso acontecesse, em que as universidades públicas têm que ser pagas, os alunos acabariam tendo que ir atrás de empréstimos, e com esses empréstimos acabariam ficando endividados, sem a garantia de que conseguiriam em algum momento da vida pagar esse empréstimo. Luiz Ernesto Salazar, 2 minutos para a sua réplica. Então, eu acho que a gente tem que ressaltar aí que, embora o modelo privado dos Estados Unidos seja um exemplo aí, um exemplo que vem à nossa mente, o Brasil é muito diferente, né? Então, existem vários possíveis modelos distintos, né, que a gente pode adotar aqui, não necessariamente o modelo americano, né, ou norte-americano, melhor dizendo, né? Então, nesse sentido, a gente pode pensar em sistemas mais adaptados à nossa realidade, que permitam isenção total de pagamento para as pessoas mais carentes, né, que ingressam na universidade pública. E, claro, diferentes taxas, dependendo do nível de renda de cada indivíduo, né? É importante ressaltar que na verdade, a nossa situação está muito grave, né, para o Estado. Cobrir todos os gastos, todas as obrigações do Estado está sendo uma situação calamitosa, né? Haja vista aí a qualidade que nós temos aí na saúde, né? No ensino básico, né? E o recurso, volto a dizer, ele é único, né? Então, para a gente priorizar essas áreas mais essenciais, né, que é o ensino fundamental e a saúde, nós precisamos tirar dinheiro de outros lugares, né? Então, uma situação, numa situação que nós vivemos como essa, é hora de cobrar de quem pode pagar, né? Então, essa é a minha visão. E nós temos que priorizar os gastos do governo, que não tem sido fácil, principalmente na situação de crise que nós estamos vivendo atualmente, né? Muito bem. Ainda há 20 segundos, ou eu passo a palavra para as considerações finais. Então, vamos para a tréplica e as considerações finais de Leia Veras, contando a partir de agora 2 minutos. Aqui para falar sobre o que o meu colega Ernesto acabou de falar da questão de outros modelos, por mais que nós usemos um modelo adaptado ao Brasil, no fim das contas é o governo que vai ter que entrar com alguma verba para subsidiar essas pessoas, porque a gente sabe que a partir do momento em que a universidade vira uma empresa, e virando uma empresa ela vai depender exclusivamente ou quase exclusivamente da mensalidade dos seus alunos, então ela vai acabar tendendo a favorecer os alunos que possam pagar. Então o governo acaba tendo que, de alguma forma, intervir, sempre vai ter que intervir, e muitas vezes até de uma forma mais injusta, já que ele vai ter que simplesmente apagar o fogo, apagar o problema, depois que ele já existe, e depois sem ter muito controle como ele teria anteriormente, se ela já fosse gratuita desde o início. Então, assim, para concluir o lado de defender que a universidade não deveria cobrar, eu defendo esse lado nesse debate, porque, pelas minhas argumentações, é um princípio do governo, é ter educação para todos, esse acesso tem que ser garantido, inclusive no ensino superior, não apenas no ensino básico. Por mais que ele poderia ser melhor no ensino básico, poderia ser melhor no ensino superior, isso é verdade, e a gente precisa batalhar para que ele seja melhor. Mas essa batalha não pode passar pela cobrança da mensalidade, fazendo com que algumas pessoas, que são aquelas que mais precisam mudar de vida, acabem ficando à mercê de talvez ter uma bolsa ou não. Pode ser que elas não tenham. Então, a gente precisa garantir esse acesso a todos, precisa ter essa justiça de que seja gratuito para que tenha mais justiça, e evitar que as pessoas acabem pegando empréstimos numa situação em que elas acabem tendo que chegar a cursar a universidade, mas não ter dinheiro e nem ter bolsa. Por isso é que eu defendo que não deveria cobrar mensalidade nas universidades públicas. Por fim, suas considerações finais, Luiz Ernesto, 2 minutos. Realmente, eu espero que essa visão, o modelo que eu imagino para a cobrança da universidade pública, não se espelhe no modelo norte-americano, né? Não olhe a universidade como uma empresa, jamais. Isso é absurdo. Mas voltando ao ponto da garantia constitucional, eu vejo a garantia constitucional, o mais importante é garantir o ensino básico do cidadão, do cidadão como um todo, né? Mas o ensino universitário eu vejo como mais flexível no sentido dos gastos do governo, né? E na verdade o que acontece hoje, né, é uma distorção enorme. Então, no sentido de haver justiça, na verdade não há justiça não cobrando. É injusto que um aluno que tem condições de pagar não pague, né? Então esse é o meu ponto de vista, né? No sentido de primeiro lugar, acabar com essa distorção, né, que há hoje, né? Pessoas que poderiam estar contribuindo com o sistema não estão. Isso é muito injusto, né? E a outra questão é a questão do enorme peso sobre o ombro do Estado, né? Sobre os enormes gastos que ele tem que arcar e não consegue, ele já não consegue pagar o que devia para a saúde, para o ensino básico, e nós estamos nessa situação calamitosa que estamos, né? E ainda tem que arcar com o ensino universitário, são muitos gastos, né? Então nós temos que priorizar os gastos, assim como a gente faz na nossa casa, né? Faz conta, a gente pode cortar onde, a gente tem que fazer a mesma coisa quando a gente pensa no governo, né? Falar onde é que é a prioridade nossa. Então, nesse sentido, eu vejo que o gasto universitário teria uma prioridade menor e seria injusto não cobrar de quem pode pagar. Muito bem, esses foram os dois argumentos favoráveis e contrários à cobrança ou não da universidade pública. E você, ouvinte, o que você tem a dizer sobre isso? Qual é a sua opinião? Acesse lá o site da rádio, www.radio.fiscar.br. Daqui a pouco o post com esse debate estará lá para você também ter opinião, para você também expressar sua opinião pelo Facebook ou então diretamente por e-mail ou outras formas de contato. Muito obrigado pelos dois, pela participação de vocês. Essa foi uma palhinha de como vão ser as rodas, o embate de debates no sábado no CDCC. E amanhã a gente tem uma outra rodada. Obrigado, Leia, de novo. Obrigado, Daniel. Muito obrigado, Luiz Ernesto Salazar. Obrigado, Daniel. Esse foi mais um Rádio Fiscar ao vivo aqui na 95,3. Este foi o Rádio Fiscar ao vivo. Ciência, educação, tecnologia, cidadania e cultura. Aqui na 95,3 FM, escute diferente.